desperto logo cedo, olho espelho, vejo além do pensamento, no enredo do meu dia dilatando o tempo, no talento pra começo, lavo o rosto, nunca esqueço que conheço, tá comigo, eu me visto e reconheço, saio pela frente de bombeta, só intenso, muita regra eu não obedeço, sem vestígio, endereço, cada escolha tem um preço, se por peso do lamento, no ralento, com respeito, superando o tempo. Já deu pra saber, cria fama, já deu pra sentir qual a trama. Acabou. Boca de sirene, beijos de amor. Já deu pra saber quem me ama. Já deu pra sentir numa cama. Quando eu nasci já tinha a flor. Do céu já bati no caçador. Me leva num momento tão distante quanto o vento que desata todo medo a proceder com meu conceito. É o início, o recomeço, como sonho, vento, berço, coração. Eu agradeço pela arte, meu sustento. Ofereço com apreço, com alento e com todo meu respeito. Minha vida, hip hop, gueto. Tamo dentro, miliano, sempre atento. De janeiro a dezembro, vários correm me envolvendo. Já deu pra saber dessa samba, já deu pra sentir pena. Ando vendo que notícias ando lendo, de mentiras vou vivendo. Quem me lembra não entendo tanta dor e preconceito. Já percebo logo temo um conflito e ando a merda. Pela arte do amor, fortalecendo moro. É com vigor e clamor pra curar rancor. Não se engane e negou, a luta nunca acabou. Quem buscou, enfrentou, conquistar seu valor. E as águas do Amazonas, os fatos, as cansas da sana. Quando eu nasci, já me apertou.